Zé Mesquita, Canção dos Mal Me Queres. Mas antes, temos a Leonor Alves em linha. Boa tarde, Leonor. Tínhamos, mas já não temos a Leonor Alves ao telefone. Vamos lá ver se consegue recuperar o seu telefonema. Para dentro de instantes, se calhar bem, podermos conversar. José Mesquita, na nossa emissão do programa O Fado, a sua sessão de fados de quase fim de semana. Hoje é sexta-feira. José Mesquita, Canção dos Mal Me Queres. E agora vamos falar com o Rui Silva. Olá, Rui, de Oliveira Douro. Olá, Jorge Moreira, muito boa tarde. Boa tarde, Rui, como é que vai? Tudo bem. Aqui está tudo bem, graças a Deus. Vocês estão bem, não é? Ainda bem, continua assim, são os nossos votos. Olha, eu para amanhã já pedi o chá da bandeira. E agora que vai a seguir, que é para os meus irmãos, filhos, netinhos, cunhados e para todos os meus grandes amigos, em especial para o grande amigo Vitorino Salgueiro e família. Ora, no amigo José Campos e família, e para os meus amigos do costume, Crispim Ferreira e o amigo Paulo, e para os meus primos e primas, um grande abraço para eles todos, com muita saúde, e para a minha rádio maior do mundo, uma boa semana de trabalho, com muita saúde para todos vós, está bem? Obrigado, igualmente, saúde também, um ótimo fim de semana. Até muito sempre, tarde, Rui. Muito boa tarde, obrigado. Muito obrigado. Emissão do Fado, a sua sessão de fados na Rádio Festival, esta hora tem o patrocínio da Graviola Mais Original. altura certa na nossa emissão para irmos ao encontro do representante da Lister Mais, o Miguel fala com algumas pessoas que melhoram a sua saúde com a ajuda da Graviola Mais Original. Maria Oliveira, em Queluz, pertinho da cidade de Lisboa, sentiu melhorias depois de ouvir na rádio, comprou Graviola e, afinal de contas, a Graviola ajudou na sua saúde? A minha mãe tem as doenças um bocado próprias da idade, falta de forças, problemas de ossos. Desde que toma a Graviola, ela diz que se sente melhor. E quando nós mandamos vir, e quando acaba a quarta garrafa, também vem sempre uma caixa com quatro, estamos uns dias sem mandar vir, e ela começa a dizer, ai, acho que já anda em baixo. Ai, é melhor mandar vir. E pronto, eu torno a mandar vir, e ela anda bastante contente, e quer continuar, e ela já tem quase 95 anos. Voltei a Torres Vedras, a cidade do Carnaval. Angélica Rodrigues quer-me falar da sua experiência com a Graviola. Eu sei que houve aí melhorias em vários aspectos de saúde. Olha, eu já tomo a Graviola há cerca de um ano e até tenho recomendado a vários familiares e amigos. Alivia vários sintomas de saúde, nível cansaço físico ou mental, tenho sentido mais calma. Por exemplo, o ano passado não me sabia constipar devido à Graviola, mesmo a nível da tensão arterial também normalizou e o colesterol também tem estado dentro dos limites normais. Portanto, de um modo geral, tenho sentido mais saudável, com mais energia. O Fernando Barros ouviu na rádio, comprou Graviola. A partir de Vila Nova de Gaia, Fernando, quer-me contar a experiência com a toma da Graviola? Ah, não tem sido má, não. Eu tomo aquilo todos os dias, não me tenho sentido pior, antes pelo contrário. E a Graviola vai ajudar, além de que é bom este produto para problemas cardíacos, asma, pulmões, para a próstata, para os homens, ovários, fígado, tosse, febre, antirreumático, estômago, prisão de ventre. É antibacteriano, ajuda para diabetes tipo 1 e 2, vasodilatador, malária, é um antiviral, ajuda para problemas de epilepsia, Parkinson, esclerose. Estamos a falar de um produto 100% natural que só está à venda através da linha da Lister Mais. E atenção que cada garrafa tem um litro, dá aproximadamente para um mês de toma. E mesmo que esteja a tomar outros produtos naturais ou outros medicamentos, pode tomar a Graviola, não tem qualquer contraindicação. Todos os dias bebo um copo de Graviola antes do pequeno almoço, em jejum, e, portanto, tem aqui a sua vida a melhorar em termos de saúde. Não está à venda, como lhe disse, nem em supermercados, nem ervanárias, só mesmo através da linha da Lister Mais é que pode encontrar este produto. Está há mais de 10 anos. Imagino, se não fosse bom, acha que a Graviola ainda cá estava? Liga agora, porque agora estamos numa grande promoção. Diga que ouviu aqui na sua rádio e na compra de 3 garrafas de Graviola, 3 garrafas, uma de cada uma, aliás, tem um litro, portanto, 3 litros de Graviola, oferecemos a quarta garrafa, mais um litro, oferecemos portes de envio, não paga nada e recebe aí no conforto da sua casa ou onde pretender. E ainda, se for uma das primeiras chamadas nesta hora de rádio, recebe o cartão de saúde da Lister Mais. Não perca tempo, é para melhorar a sua saúde. 212-548-900, esta é a linha para fazer encomenda, 212-548-900, eu repito, é o 212-548-900. É para melhorar em termos de saúde, estamos a falar da Graviola Mais Original, um produto da Lister Mais. Até já. Não perca mais tempo e faça com milhares de ouvintes melhor a sua saúde com a ajuda da Graviola Mais Original. Liga agora mesmo 212-548-900, 212-548-900. Na Rádio Festival, o Fado, Canção Portuguesa.